mais um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua, brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas? Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos já de regresso para mais uma edição do Ao Canto da Lua. Ainda bem que está desse lado ligado à sua rádio preferida, pois ao longo de uma hora de emissão, como é habitual, vamos estar por aqui para lhe dar canções que falam de amor. E hoje trazemos música nova, logo no início do nosso espaço. É o mais recente álbum de Felipe Delgado, o álbum Abraça-me. E esta é a canção que também dá nome ao álbum, Abraça-me. Vamos ouvir. Boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Olá, eu sou o Felipe Delgado, estou aqui com o João Ferreira no programa Ao Canto da Lua. Ninguém sabe porque o dia volta a ser noite. Ninguém sabe porque há luz do sol, ninguém. Ninguém sabe entender este mistério da vida, mas eu sei porque te amo. Ninguém sabe para quem as estrelas brilham. Ninguém sabe se o tempo é o nosso fim. Oh, ninguém sabe para onde vão os nossos sonhos. Mas eu sei porque te amo. Abraça-me, e faz eterno este momento. Abraça-me, para que eu não pense em nada mais. Abraça-me, para que eu consiga passar-te o meu sentimento. Eu não quero, nem te vou perder. Ninguém sabe de onde vem nosso destino. Ninguém sabe a razão de uma flor. Oh, ninguém sabe porque me entrego sempre em teus braços. Mas eu sei porque te amo. Abraça-me e faz eterno este momento. Abraça-me, para que eu não pense em nada mais. Abraça-me, para que eu consiga passar-te o meu sentimento. Eu não quero, nem te vou perder. Oh, às vezes eu fico em silêncio quando há. Ninguém sabe porque o dia volta a ser noite. Ninguém sabe porque há luz do sol. Ninguém. Ninguém sabe para onde vão os nossos sonhos. Mas eu sei porque te amo. Mas eu sei porque te amo. Esta é, sem dúvida, uma grande aposta para este ano de 2014. Uma canção lindíssima na voz de Felipe Delgado. Aliás, também a letra é fantástica. Ouvimos esta canção logo no início deste espaço de hoje, edição número 116. Ainda bem que está ligado ao seu rádio, pois ainda temos grandes canções para lhe oferecer. Entretanto, também daqui a pouco trazemos a nossa habitual efeméride. Nesta semana falamos do Dia das Mentiras, que também se assinala e que marca também esta semana. Para já, digo-lhe que a nossa lua nesta semana passa de lua nova, encaminhando-se para quarto crescente. Pensamento para esta edição: aprendemos que é possível ser feliz simplesmente pelo fato de estarmos vivendo. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com a voz suave, quase que formal, e disse que não era bem assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Teu silêncio preso na minha garganta, e o medo da verdade. Ei, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido, e ouvido a voz desse desconhecido, o amor. De olhos fechados, oh! Essa voz que chega a debochar do meu pavor, mas ao pular eu me vejo ganhar asas e voar, oh! E de repente as coisas mudam de lugar, e quem perdeu pode ganhar. Minha amiga, minha namorada, quando é que eu posso te encontrar? Yeah, yeah, yeah. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido, e ouvido a voz desse desconhecido, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, não, não, não, não, não é permitido. E você já sabe que o nosso espaço também é feito de recordações, por isso todas as semanas trazemos as melhores, aliás, à antena. Como, por exemplo, esta que acabámos de ouvir, vinda do outro lado do Atlântico, com Paulo Ricardo e o tema 2. Bem, e depois desta, claro está, somente mais uma grande recordação poderíamos trazer. Esta chama-se Wonderful Life, a música de Blake. gostou de recordar esta grande balada, então certamente tem muitas outras para ouvir já daqui a pouco. Para já, o nosso espaço de efeméride. Efeméride semanal. E tal como lhe tinha dito há minutos atrás, hoje destacamos o Dia das Mentiras, porque se assinala nesta semana. Há muitas explicações para o 1 de Abril ter se transformado no Dia da Mentira, também conhecido como Dia das Mentiras. Uma delas diz que a brincadeira surgiu em França. Desde o começo do século XVI, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1 de abril. Em países de língua inglesa, o Dia da Mentira costuma ser conhecido como April Fool's Day, ou seja, Dia dos Tolos. No Brasil, o 1 de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou a mentira, um periódico de vida efêmera lançado em 1 de abril do ano de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. Nós hoje, e para assinalar, claro está, esta semana, em que se assinala também o Dia das Mentiras, recuperamos algumas das mentiras difundidas a 1 de abril pela televisão portuguesa, recorrendo mais uma vez ao arquivo da RTP. Ora, não há dúvida nenhuma que a situação do trânsito hoje está tão má, tão caótica, e, portanto, face a essa situação gravíssima, o Executivo Camarário, na sua vizinha reunião de hoje, decidiu transferir a estátua do Marquês de Pombal para o topo do Parque Eduardo VII. O Governo anunciou hoje a introdução de uma nova taxa de circulação para peões. A taxa será liquidada entre 15 de abril e 15 de junho e, contra o seu pagamento, os cidadãos receberão um selo igual a este, que terá de ser colado no cartão de contribuinte. O valor deste novo imposto em Portugal vai variar entre 2.500 e 4.500 escudos por ano, conforme os rendimentos coletáveis de cada agregado familiar. E ontem à noite, em Moscovo, Boris Yeltsin anunciou um acordo com Portugal. A Comissão dos Descobrimentos Portugueses e a Federação Russa levariam um português até ao espaço. A RTP foi o único órgão de comunicação social a avançar a notícia. O único, porque é tudo mentira. Aqui hoje no Zoo de Lisboa nasceu um mamute bebé idêntico aos do período que seguiu precisamente aos dinossauros. Este acontecimento está já a movimentar a comunidade científica internacional. O Jardim Zoológico preparou instalações para o frio antes da chegada dos animais. Penso que a partir deste momento nós vamos ter o apoio de toda a comunidade mundial científica. A Torre de Belém vai ser mudada para o espaço da Expo 98. Neste momento a torre já está coberta com tapumes, mas mesmo assim é possível ver que algumas pedras já foram retiradas. Uma empresa húngara tem a cargo esta tarefa. A venda não é um complicado nunca. É este, o Toronho, Lelas Bontua. Vão tirar a torre daqui para pôr na Expo, não tem graça nenhuma. Na minha opinião, acho que devia continuar aqui. Uma equipa de investigadores do Instituto Português de Arqueologia Subaquática encontrou peças consideradas muito raras no fundo do Rio Douro. Para já, os técnicos encontraram 3 peças. Provavelmente trata-se de uma peça de uma ânfora. Estas ânforas são também século XVIII, século XIX. Dia das Mentiras, assinalado hoje também aqui no Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Leva-me de volta à casa. Abre as portas do jardim. Ao Canto da Lua. Close your eyes. Let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. As melhores baladas. Até onde ninguém vai. Amar. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E às vezes, quando queremos transmitir sentimentos, por vezes faltam-nos as palavras. É o caso da Maria Teresa, que nos traz mais uma vez esta sua lindíssima balada. Continuação de uma muito boa noite. Faltam-me as palavras para dizer-te o que sinto. Faltam-me os poemas que descrevam o meu sentir. Por isso me calo, deixo falar os sentidos. Pois tudo o que eu disser ainda é pouco para ti. Por mais frases bonitas que eu invente, valem nada.

quando é que esse espelho vai sorrir para mim? Quando é que esse espelho vai sorrir para mim? Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero ver o de sucesso, um homem já com grande experiência na música, Paulo de Carvalho, também com uma balada hoje no Ao Canto da Lua, O Meu Mundo Inteiro. Seja também você o mundo de alguém. Nós a seguir trazemos-lhe mais uma grande balada para ouvir, Joana, Amanhã Talvez, é mais um tema para recordar. Fique para ouvir. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Programa Nacional de Rádio. Amanhã, quem sabe a gente outra vez. Só Está a voz de Joana, Amanhã Talvez, um tema já bem, bem velhinho, fez sucesso na década de 80 e que também hoje resolvemos trazer ao nosso espaço. Antes de agir, pense bem naquilo que vai dizer. Desfrute de cada momento da sua vida sem medo, porque para ser feliz não tem segredo. Viver é nascer com um novo dia, é sorrir depois de cada dor, é conservar o coração para sentir. Um grande amor. Ontem já era tarde para ver que estamos errados, que o tempo passou. Estás tu ao ouvido a respirar, és tu numa senda que não tem princípio nem fim. Enfim, sobrava sempre para mim. Thank you. chama-se Ao Ouvido, esta canção que ouvimos dos Perfume, também aqui no Ao Canto da Lua, nesta noite. Habitualmente trazemos a nossa habitual agenda e, como é habitual, claro está que hoje também a trazemos. Vamos então às nossas habituais sugestões. Agenda Semanal. E começamos hoje por Viana do Castelo para lhe dizer que a 10 de Abril, às 21h45, pode ver no Teatro Municipal Sá de Miranda o concerto com o Capitão Fausto e também de Zanibar Allianz. O preço de entrada custa 5€. Já no Porto, o mercado está para 17 de Abril, no Pavilhão Rosa Mota, o espetáculo com Tony Carreira. Em Vila Real, Pedro Abrunhosa atua no Teatro de Vila Real, a 30 de Abril. Já em Aveiro, o mercado está também o concerto para Pedro Abrunhosa, a 12 de Abril, no Parque de Exposições de Aveiro. A entrada custa 2€. No Fundão, pode ver o concerto com Regula e os Slim Cuds. É no dia 17 de Abril, às 22h, no Pavilhão Multiusos. A entrada custa 10€. Em Coimbra, veja o concerto com os The Legendary Tiger Man. É no dia 9 de Abril, no Teatro Académico de Gil Vicente. Também este grupo vai estar em Porto Alegre, no Centro de Artes do Espetáculo de Porto Alegre, no dia 10 de Abril, a partir das 22h, a entrada custa 10€. Em Estremoz, o surrealismo está no acervo da coleção de desenho do Museu Municipal até ao próximo dia 18 de Maio. É uma exposição de desenhos e pinturas que poderá visitar. Em Lisboa, marcado está o concerto com Sérgio Godinho no Teatro Municipal São Luís, no dia 10 de Abril. A entrada varia entre os 8 e os 15€. O concerto começa às 21h. Em Setúbal, pode ver Mafalda Veiga ao vivo no dia 12 de Abril às 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi. A entrada custa 15€. Em Reguengos de Monsaraz, pode ver até 11 de Abril o 15º Certame Literário José António de Saraiva. Esta é uma organização do Ayuntamiento de Vila Nova del Fresno, para ver então até dia 11 de Abril. Em Castro Verde, patente está até 19 de Abril a exposição Castro Verde Memórias do Espaço Público. É uma organização da autarquia local. Em Lagos, pode ver Time 40 a 12 de Abril no Centro Cultural de Lagos. E dizemos-lhe ainda, finalmente, nas ilhas, nos Açores, mais concretamente em Ponta Delgada, pode ver o projeto Filho da Mãe e Jiboia. É um concerto marcado para 12 de Abril. E no Funchal, no dia 1 de Maio, a cidade presta homenagem a São Tiago Menor, o seu padroeiro. Todos os anos é cumprida a tradição de homenagear o santo com a procissão do voto da cidade, que percorre as ruas da Zona Velha do Funchal. São estas algumas das informações e, claro está, sugestões que lhe trazemos nesta semana. Agenda Semanal. E voltamos à música para recordar uma das vozes que já não está entre nós e também uma outra que continua a fazer sucesso. Juntos, então, era fantástico ouvir a união destas duas vozes, destes dois timbres nacionais. Rita Guerra e Beto, recordamos aqui hoje, Brincando com o Fogo. Chega com a brisa que vem do mar, brinca no meu. Canto da Lua. As melhores baladas. Really thought that I could live without you. Really thought that I could make it on my own. Sent you away. Yeah, I said I didn't need you. I let you go, I let you go, I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know. Lonely is the night when I'm not with you. Never thought that I would need you. Never thought that I'd be missing you. Gotta get you back. I just got to find a way now. To let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. And now this world, it just ain't right. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, and there ain't no light shining through. Till you're in my arms, till you're here by my side. Make it okay. I just smile and pretend, and I tell myself it's alright. But lonely is the night. Lonely is the night. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, and there ain't no light shining through. Esta é uma voz de alguém que está em Portugal nesta semana. Chama-se David S. Wolf, ele que nos trouxe este Lonely is the Night, ator americano que também canta e que está em Portugal. Ora, nós estamos também a terminar esta edição de hoje do Ao Canto da Lua. Como sempre, resta-nos agradecer a sua fidelidade todas as semanas aí desse lado para nos escutar, para trazer as nossas sugestões, claro está, para também ouvir as nossas canções que certamente entram no seu ouvido, mas sobretudo também no seu coração. Saiba que pode sempre entrar em contacto connosco através do nosso site em www.alcantodalua.pt.vu ou ainda também através do Facebook. Estamos por lá. Se ainda não fez gosto da nossa página, então poderá fazer isso mesmo. Basta que escreva Ao Canto da Lua, vai certamente logo encontrar-nos. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima noite e vamos trazer para o final o UHF com o tema Porquê Só Ela. Boa noite, até para a semana, fique bem. Sempre a fugir.